cantemos juntos ao Senhor esta oração, que lhe digamos: Senhor, eu quero ser como és tu, põe em mim teu coração. Renova-me, Senhor Jesus, já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus, põe em mim teu coração, porque tu tudo.